Muito bem! Eu estou. Saudações, peregrinos peregrinos! Estamos aqui em mais um podcast especial RPG! E dessa vez é um especial 1º de abril, então não é um RPG mesmo, se você estava esperando que fosse um RPG, não é, é o um especial 1º de abril. E o que faremos hoje, Bruno? Explique para os amigos. Eu não sei, Daniel, o que mais faremos hoje? Ah, então eu não vou explicar, vou pedir então para outro participante explicar. Roberto, explique para a galera o que vamos fazer hoje. Ah, então, hoje a gente vai fazer, cada um vai contar histórias, e vocês vão ter que descobrir quais histórias são verdadeiras e quais histórias são, são mentiras, que seria o 1º de abril. O 1º de abril já é mentira. Por isso que é o especial 1º de abril. E dessa vez é um podcast com promoção. Então, quem o primeiro a descobrir vai ganhar um presente secreto. Então vamos lá, vamos começar a soltar a música e a produção. Vocês entenderam o que a gente tá falando? E pra quem tá aqui hoje é o Vru. Oi. Roberto. Oi. E de nada. E aí, galera? Tranquilo? Então vamos lá, depois vamos aqui, vamos lá. Quem quer começar com as histórias aí? Eu, Roberto, ou você? Eu, Denada? Você é o Denada, né? Você tá perguntando. Tem, você não sabe. Então, vou começar com a minha primeira história. Eu, uma vez... Essa vai ser difícil de explicar, mas vamos lá. Eu vou primeiro dar o título dela pra depois destrinchá-la. Eu, uma vez, eu empalei uma folha de uma árvore com um lápis. A distância, assim. Sacou? Ah, você jogou um lápis. Cara, eu tava, tipo... Isso era... Eu era criança. É meio idiota isso, mas é um extremo. Mas vamos lá. Eu era criança. Aí eu tava no meu quarto. Meu quarto dava pro jardim do fundo. Eu morava numa casa relativamente grande. Que... Tá ligado aquelas casas que o centro é a casa e em volta toda tem jardim. Não é uma casa que uma parte é grudada na parede. Tá ligado? Entendi. Ela tá no meio do terreno. É. Aí o jardim de trás tinha um lugar com uma árvore, tinha um campinho, mas tinha uma árvore que era um IP. E, pô, o IP amarelo? Eu acho, cara, como era Espírito Santo, nunca deu flor onde eu morava, porque era quente, tá ligado? Era a maior tristeza da minha mãe. Ela arranjou um IP. Não adiantou de nada, não dava flor. Mas aí, pô, a parte com as folhas da árvore dava pra janela do quarto, do meu quarto. Aí uma vez eu tava tendo que arrumar o quarto, eu tava puta, eu peguei um lápis de cor que tava no chão lá e isolei. Cara, quando eu juro, na moral, quando eu isolei, ele passou pela janela, foi até uma folha, atravessou a folha e ficou enfiado na folha assim, atravessado. Ah, atravessou a folha e prendeu a folha na árvore? Prendeu? Isso? Não, também não foi tão assim. Tipo, atravessou... Era uma agulha, o bagulho... É, tá ligado? Porque prender a folha na árvore... Não, se fosse uma faca, prenderia a folha na árvore. Mas o que aconteceu? Então ele atravessou, aí caiu no chão depois. Não, ele ficou travado na folha atravessado. Até o... Ah, a folha tava presa na árvore ainda. É, tava presa na árvore. Ah, tá, achei que a folha tava caindo, porque o lápis tinha atravessado a folha. Olha só, se ele fosse uma faca e tivesse peso e fosse afiada, ele ia atravessar e ficar enficado na árvore. Uhum. Só que como não era um negócio leve e não afiado, ele só conseguiu rasgar a folha, mas ele rasgou a folha, atravessou e ficou parado. Cara, eu te dizer que aconteceu exatamente a mesma coisa comigo uma vez, só que não foi com um lápis. Não foi comigo. Mas eu tava lá, a gente tava brincando de jogar a chave de fenda na árvore, brincadeira saudável de criança. Pra ver se a gente conseguia cravar ela, sabe? Uhum. Só que a gente não tinha percebido que a parte de trás da chave de fenda é pesada e ela sempre bate com a parte de trás. Mas detalhe. Não, mas cara, isso depende de como você joga, tá ligado? É, a gente era criança, a gente não era um exímio jogador de chave de fenda. Mas de vez em quando ela ficava fincada com ela ia girando, então ela meio que batia, e, enfim. Sim. Mas cara, o mais difícil é você jogar objetos que têm um peso mais homogêneo do que uma parte mais pesada é a outra. Não, não é? A boa é que a parte mais pesada seja onde vai acertar, né? Não necessariamente, na verdade a parte mais pesada pode não ser a que vai enfincar. Ah, mas. Preferencialmente, se o equipamento ele é feito pra ser arremessado, sim. Enfim, eu não sei. Eu sempre sei que nenhum tem uma... de nós fomos treinados em assassinatos com armas de arremesso. Pois é, tem continuação da minha história que eu achava que eu era aquele inimigo do Demolidor, o mercenário, eu fiquei treinando um tempão, pensando que eu poderia... Não, mas então, não deu certo. Eu me lembrei dessa história justamente porque em uns arremessos que foi muito errado, porque o tronco era pra frente, né? A chave de fenda foi pra cima e ela meio que atravessou. Ela não fincou que nem na tua história. Mas ela furou a folha e aí ficou penduradinha, sacou? Ah, cara, mentira. Na moral. Não, tô falando sério. Caralho. Então isso é normal, né? Agora que eu percebi. É, não foi. Não, mas assim, um lápis é um pouco mais difícil do que chave de fenda, né, cara? Sei, cara, porque. Depende, porque a chave de fenda não era pra ter ficado fincada, né? Não era pra ter caído. É. A folha era robusta. É. Engraçado, né? Nós dois lembrávamos de contar essa história num podcast especial 1º de abril. We stay where we don't belong. Don't belong. É, então agora vamos mandar. É, essa já conta como uma história sua ou você quer já elaborar outra? Não, pode passar pro Roberto por enquanto. E... Pode passar pro Roberto? Uhum. Então, Roberto, manda sua primeira história aí. Ó, lembrando aqui que as minhas histórias normalmente vão ser as mais pesadas por algum motivo especial, não sei porquê. Uma característica de personalidade, né? É, eu tenho uma péssima personalidade. E só pra avisar, essa primeira história, por favor, não é pra se repetir em casa, não é pra achar bonitinho nem nada, porque foi muito idiota, mas é completamente, sei lá, eu pensei pra falar aqui no momento, mas vamos mudar a musiquinha do portão aqui. O RPG, como é que fala? Quando os comentários aqui ditos não são... Não sei, são cara. Todos, todos os comentários aqui ditos são dos respectivos aos participantes. O RPG não tem nada a ver com isso. E desculpe, babão, somos umas pessoas muito bonitinhas. Uma vez eu tava bêbado, muito bêbado. Aí eu tava fazendo xixi na rua, que é uma coisa básica que se faz, né? Que feio, Roberto. É, e, pô, era tipo domingo, umas 10 horas da noite, assim. E desceu um carro e por algum motivo tava fazendo xixi abraçado com a parede. Aí ele me sacaneou a pessoa do carro. Eu virei um cara em fúria, fui até o carro que parou na esquina e pra fazer, sabe quando para na esquina pra ver um lado e o outro e continuar? O carro ou a pessoa? O carro. Tá. Aí eu parei, cara, eu abri a porta do carro, aí tipo, meu amigo me segurou na hora. Pera, como é que é? Ah, você estava mijando abraçado com a parede, mas tinha outra pessoa do seu lado te observando. É, tinha um amigo que estava me esperando, tipo, carregando o vidro. Eu sei qual é, mas espero que não literalmente, porque assim, ia ser desconfortável esse momento. O que me lembra de outra história. Enfim, você foi e quando o carro parou, você abriu tipo, a porta do motorista? Sim, sim. Eu sei que acordei muito arrependido com a vida. E o cara? O cara entrou em choque, ficou surpreso, depois ficou xingando, mas graças a Deus ele não tinha uma arma, porque senão o Roberto não estaria aqui contando isso. Eu suspeito que nem o Danado, né? Não, o Danado é uma pessoa boa, não faz isso. O Danado é uma pessoa meio estressada, né? Porque ele deu um soco no computador dele por causa de Dota. Não, pera, não juntem as coisas, não juntem as coisas. Ele arremessou um lápis numa folha. É, ouvinte, isso é uma história muito errada, só estou contando pra vocês verem se é mentira ou verdade. Mas não pense bonito disso. Nada é legal, ok? E é isso aí. Vamos pra próxima. Vamos falar, o Roberto acordou no outro dia muito mal e até hoje ele não bebe. Mentira! E aí foi a primeira mentira do episódio. Pô, então eu vou mandar outra pra seguir a ordem, beleza? Uhum. Porra, Roberto, eu ia mandar uma história bad, então não vou mandar agora não. Sei lá. Então, uma vez, cara, sabe aquele... Pô, pior que isso é bizarro, meu. Quando eu era criança, eu acho que as histórias mais bizarras, assim, sem ser de bebedeira, criança. Não, sério. É, eu, uma vez, eu... Sabe aqueles trenzinhos que vem iluminado, que tem em toda a cidade, tá ligado? Na orla. Engraçado, no Rio não tem, mas, tipo, tinha lá no Espírito Santo. Não, não sei. Tipo, cara, aqueles trenzinhos que vem iluminado, que tem um monte de gente fantasiada. Ah, tá. Sei qual é, que fica passando na cidade, aí tem... Aí, uma vez, eu tava com a minha tia, final de semana, assim, à noite, e meus primos, né? Cara, eu era bem criança mesmo, eu deveria ter uns 8 anos, 7 anos, alguma coisa assim. E, cara, tinha uma das pessoas fantasiadas, acho que não lembro muito bem vestido de quê, eu acho que era Minnie, essas porra. Uhum. Cara, e ela chegou pra perto de mim e começou, tipo, como é que fala? Interagir comigo. Aí tá, tudo bem, normal. Cara, ela começou a meio que me bulinar, tá ligado? Caraca, você foi... É, mas tipo, não, calma aí, não é uma parada de polícia não, tá, galera? Você sabe qual que é o pior, né? É, ela era mulher, tá? Ah, tá, mas, tipo, então eu não sei qual que é o pior. Não, ela tirou a máscara e começou a beijar, cara. E, tipo, beijava a criança de... Eu acho que eu não deveria ter contado isso nesse momento. Não, peraí, acho... Tipo, beijar meu rosto, essas porra, beijar meu pescoço, tá ligado? Não, seu pescoço? É, calma aí, eu pensando bem, eu acho que eu não deveria ter contado isso aqui. Caraca, isso explica porque você é assim. Ok, galera. Ah, esquece essa história! Eu não vou cortar não, mas. É isso aí então. Ah, calma aí, eu acho que foi meio errado, eu tô me sentindo meio culpado. Você já tá se sentindo violado, né, cara? Ah, cara, sei lá, foi uma mulher. Eu fiquei feliz. E tu vê como é que a sociedade vê, né? Se fosse o contrário. É, sim! Eu não quero entrar nesse assunto, porque senão, você galera. Você tem que chamar o Mr. J. É. E o Cezinho. Vai sair um podcast aí, não sei se antes ou depois desse, porque essa parada de edição quando não é condenada é impossível, mas. E é bem feito, desculpa. É, o meu é bem feito também. Mas. Eu esqueci que alguém tinha contado uma mentira, velho. Mas na moral, foi meio. Tem um podcast aí que vai ser meio bombástico. Se vocês conseguiram ouvir. Então vamos lá, Bru, manda sua historinha. Teve uma vez que um cara me deu um spoiler, e aí eu também. Não, mentira, eu tenho orgulho disso. E aí eu fiquei meio puto, né? Porque era uma frase. Eu não sei porquê, porque eu nunca vou ver, mas por princípio eu não gostei. Spoiler do quê? Era de um filme. Era de um filme, né? Aí, quem... que tem a cabeça da esposa do cara no final? Não me lembra, tinha esquecido. Você quer sair desse episódio de novo? E aí eu meio que deletei um participante de uma conversa. Ele tinha, sei lá, meia hora de conversa num episódio de 50 minutos. Por sinal, ele não gosta muito da sua cara até hoje. Ele devia entender que ele que errou. Você pode até dizer pra ele que eu tive muita vontade de dar spoilers de Death Note e House of Cards, que eu sabia que ele tava assistindo algum dos dois. Mas eu, como eu já tinha punido ele, eu falei, não vou fazer isso. Se eu realmente fosse escroto, eu teria mandado mais mensagens pra ele. Então, eu já... Pô, agora vai ser o Roberto, não vai ser o Denado aqui. O Roberto só conta coisas muito tristes. Deixa o Roberto só conta uma coisa, pô. Sim, mas ele vai contar outra e a doideira. Né? Como é que você sabe ainda, né? Hã? Como é que você sabe? Ele me passou a pauta, cara. O Roberto é um cara muito esperto, ele sempre me passa as pautas pra ele. Pelas histórias dele, ele não deve ser muito não. É, mas pô, ele sabe que tem uns problemas, né? Aí me passa... Me passa as pautas. Ele é o cara organizado, então. Então, eu quando era criança. Isso é meio triste. Mas é meio vergonhoso. Eu quando era criança, cara, eu. Teve uma época que eu comia imã pra tentar virar um magneto. Eu achava que ia virar um magneto. Tu sabe que isso dá merda direto, né? Eu sei. Fiquei muito tempo fazendo isso. Muito tempo mesmo, tu deu sorte, não teve que fazer endoscopia nem nada, não? Não, porque era aí aqueles imãs da caixa de equipamentos da Eliana, tá ligado? Mas era tinha bem fraco. Caixa de equipamentos da Eliana? Cara, tinha aquelas jogos de ciência da Eliana. Caraca, tá, eu não sabia que a Eliana tinha esse tipo de produto. Eu sabia que ela vendia CD. Ela vendia tudo, cara. Essa porra vendia tudo. Aí, pô, eu tenho que fazer isso. É muito errado, tá ligado? Eu não repito esse caso e eu sou completamente idiota. Pô, até porque você repetisse isso hoje em dia, né? Pô, querem saber de uma parada? Vocês podem ver se é verdade ou mentira. Eu não virei uma grana. Porra, Bruno, mandei piada, cara. Você tem que me ajudar aqui, moleque. Porra, deixa eu sozinho, cara. Pronto. Toda vez que eu tô gravando podcast, eu reparo que minha barba tá agitada. O que me lembra do The Witcher 3. Fala, sou mentira, tipo, The Witcher 3. Não sei se é mentira, eu vi isso no ponto. No ponto não, no ônibus que tem aquelas televisãozinhas, sabe? Então, agora tem um programa de jogos nessas televisãozinhas sobre jogos. Aí tava dizendo lá que no The Witcher 3 a barba do personagem cresce em tempo real. Seja lá o que isso significa. Na moral? É o que a televisão do ônibus me disse, eu sempre acredito no que a televisão do ônibus me disse. Tipo, porque ela não tem som, tá ligado? Aí às vezes passa uns clipes de uma banda brasileira. Não tô criando cara nenhum, não tem som no lugar nenhum. Tinha uma que ela era feita, acho que especial pra isso. Então, fala, os programas eram todos feitos pensando nisso. Mas aí tem uma outra que parece mais uma TV normal, só sem som, né? Caralho, não faz sentido. E ela fica meio sem sentido às vezes. Teve um cara, sei lá, era uma pegadinha, só que não dava pra entender nada que tava acontecendo, porque era falado, sabe? Pô, é muito idiota. Tem outro, mano, Roberto, agora. Ah, não lembrei de uma história, mas ela é meio babaca, porque ela Ela foi na terra do Bruno. Na França? Na moral? Sério? Vai lá então, foda-se. Tá, cara, então eu vou uma... Você tava no seu quintal de casa, né? Pois é, eu tava lá na minha cidade. Então, a gente não fala isso há muito tempo, mas se pegar os episódios antigos, vão perceber que eu moro em Paris, né? E o metrô de Paris. Oi? E na verdade a sua varanda dá pra Torre Eiffel. É, isso é como todas as varandas de Paris, né? Entendi. Parece que nunca viu o filme. Por um momento eu fiquei quieto e pensei, cara, será que eu tô sendo muito bom? será que é uma falta de cultura inacreditável? Vai lá, Não, então, mas o metrô daqui é interessante. Uma vez eu tava andando no metrô e aí tinha um cara lendo um livro. Só que o título era em alemão, então eu não entendia muito bem o que tava escrito. E aí um cara do lado desse cara viu o livro, ele meio que ficou puto com o livro e começou a discutir com o cara do lado. E eles começaram a brigar por causa da capa do livro. Assim, eu achei que fosse até sair porrada, eles levantaram, e um saiu do trem e ele... Não, eles discutiram por causa do livro? É, ou tipo, o cara tava lendo o livro. Aí outro viu, acho que a capa do livro, não gostou do título, ou, sei lá, eles viram conhecer o livro e não concordar com as ideias, e meio que começou a discutir com o cara que tava lendo o livro. Ué? E tipo, começaram a brigar, tipo, coisa ideológica, política, assim. Pô, será que o livro é nazista, né? É possível, assim, não... Ah, que doideira! É tipo a gente tá num ônibus hoje e alguém tá lendo Olavo de Carvalho, aí chega um outro e fica... Ou alguém tá lendo Marx e chega outro e fica puto. Né? É, e tipo assim, eu me lembro bem dessa cena, porque quando o cara do livro saltou no ponto, porque ele foi... Não sei se ele saltou pra não brigar ou se ele tava realmente chegando no ponto dele, mas... A discussão foi aumentando, ele levantou, eu pensei, fudeu, o cara levantou, mas foi pra saltar. Nessa que ele saltou, ele colou o livro, assim, na janela do metrô, sabe? Uhum. Ele botou a capa do livro na janela do metrô, bem atrás de onde o cara tava. E aí o metrô começou a andar, ele começou a, tipo, andar junto com o metrô, pra o livro ficar indo na janela. É tipo ameaçando, a ameaça final, né? Eu não vi esse filme, cara. Não é filme, cara, eu acabei de inventar. Tá, é tipo a ameaça final. Primeiro de abril! Corri meio alto, eu acho. Que é, não foi tão engraçado assim. Mas assim, aí, tipo assim, ele chegou a dar aquelas corridinhas enquanto acelerava, sabe? Aham, uhum, caraca. Capa, por isso que eu lembro bem disso. Ridículo, cara. É bizarro, né? Moleque, a capa não tinha nada nazista, nada assim, não? Cara, não, de novo, meu alemão não tá muito. Muito refinado, né? Não é tão bom assim. É. Né? Entendo. Mas pô, mesmo assim, cara. Não era um negócio muito na cara, pelo jeito. Era um negócio meio... É, não sei, cara. Talvez fosse uma coisa meio... nazista. Não, não deve ser, sabe? O cara também não ia estar tão feliz com o livro... com o livro na mão, assim, né? Aí eu fiquei com a cabeça que talvez fosse uma coisa ideológica forte, sei lá. Então, vamos lá. Roberto, tem mais uma aí pra galera. Uma vez o Roberto... Minhas histórias vão ser sempre de... É complicado. Mas uma vez eu bebi muito. Aí eu tava com meus amigos no bar assim. Eu acordei pelado em casa, sendo coberto por uma toalha. Assim. Não, peraí. Sendo coberto ou coberto? É, eu acho que vocês tinham. Coberto por uma toalha. Não, porque isso é muito tenso, mas você tá acordando e estão te cobrindo na hora, sabe, com a toalha? Não. cara, imagina você acordar em casa. Sozinho, porque não tinha ninguém na sua casa e sem saber de nada, foi meio horrível, não, até descobrir o que aconteceu. Mas você entrou no banho e acordou coberto. É que tá, meus amigos me levaram em casa e mandaram eu tomar banho. Aí enquanto eu ia tomar banho, ele deu alguma merda com o meu cachorro que fugiu, aí eu ia ficar. Caralho, como assim? Cara, deu muita merda, irmão. Aí vocês cachorro... entraram mesmo em casa, eles largaram a porra da porta aberta. Eles entraram comigo que eu tava muito bem, carregando. Aí eles falaram. Qual é o nome? Roberto! Dio in Dominister! Roberto! Oh, meu Deus! Roberto! Vai entrando aí no banho e tu é fugiu, cara. Tem que inventar nome pro cachorro. Vai ter monstro, vai ser monstro. Monstro. O monstro fugiu e. Eu vou. Ele vai buscar ele. Aí, cara, eu tirei minha roupa, deitei e cobri com a toalha por mim, tá ligado? Ah, mas você tomou. Porque faz muito sentido, você tomou banho de roupa e aí tirou a roupa pra dormir. Não, eu tirei a roupa e ao invés de entrar no banho, saí. Não, você foi dormir. E, aí, cara, sabe quando você tá vendo e você dorme e você não consegue acordar, você tem como? Não. Cara, tem que... Não, você tanto que você apagou e ninguém conseguiu te acordar, direto. Cara, desculpa, você tem que encontrar ele. Ah, você podia. Mas, cara, então foi isso que aconteceu. Aí, eu acordei, aí eles desistiram, foram pra casa e acordei sem saber o que aconteceu. Entendeu? Ih, rapaz, isso sabe que isso é complicado, né? Mas que bom que foi tudo resolvido no dia seguinte, eu fiz os testes lá do... Do IML? Do IML, como que ele... E não tinha nada fora do lugar, não, tava bom. O problema não é nada fora do lugar, é dentro do lugar, né? Bem dentro, bem esteve dentro, em um momento. É, então, aí agora, de nada, eu tenho uma, mais uma. Dessa é meio... não é tão bonita não, cara. Cara, não é tão bonita, as outras foram bonitas. É, mas não é tão feliz não, tá ligado? Feliz. Mas também não. É que é tipo, é inusitada, tá ligado? As outras foram felizes? Não, eu tô me expressando mal, velho. É, um bocado. Vamos lá, é. Essa não foi. Triste? Não é. É uma situação. Não é triste que deu tudo certo, tá ligado? Mas é. É. Cara, eu já acordei com o carro capotado, tá ligado? Eu era Caralho. Criança. Caralho! Aí eu tava viajando com meu pai, aí eu acordei, a gente tinha sofrido um acidente, o carro tava de cabeça pra baixo e meu pai do lado de fora. Pô, eu já ia te julgar, tá ligado? O rosto todo ensanguentadozinho assim, tipo, cacete. Quebrou o vidro na cara dele. Mas no final ninguém se feriu muito grave, só meu pai mesmo. E a nossa babá na época cuidava de mim lá, machucou o ombro um pouco. Só isso, mas acordei eu e meu irmão de cabeça pra baixo dentro do carro, assim, e o pessoal lá fora chorando, tá ligado? Tipo, ah, tem duas crianças no carro, essas coisas. Então, eu já te julguei muito rápido quando você falou carro capotado e acordei, eu achei que você tinha ficado bêbado e batido. Cara, acabou de aparecer no meu feed de novo aquela notícia da areia do gato que fez um barril nuclear explodir. Manda o link aí, então. Tá vendo? Vai ser olha RPG adiantando notícias. Cara, eu já peidei com cheiro de hortelã, já te falei isso? Não, cara. Caralho, isso é bom te contar. Uma vez eu tomei um porre muito grande mesmo, de menta. Aí, mas tipo, no dia seguinte, eu fui cagar, caguei verde, aí eu tava no computador assim, antes de cagar, aí na época o computador ficava num pedaço lá da casa, bem afastado assim. Aí, pô, tava fechado lá sozinho, tá ligado? E não tinha como entrar cheiros de fora, nada assim. Aí eu peidei, cara, com toda a felicidade do mundo, que eu tava sozinho. Bicho, foi... Saiu 100% assim... É, saiu cheiro de Trident. Na moral, puro. Cheiro de bala... Trident não, porque Trident é uma menta suada. Mas tipo, bala de... Bala de menta. Aquelas balas de menta verde. Com açúcar pra caralho. Que mata. Isso. Na moral, eu juro. Cara, eu realmente não sei o que pensar disso. Direto, eu bebo tanto café que direto meu xixi sai com cheiro de café. Não, acho que a gente tá precisando visitar um médico. Eu visitei, tá tudo bem. Incrível parece, tá tudo bem, cara. Não tá, cara. Você pode jogar Super Mario 64 no browser agora. Pô, manda aí. Ah, primeiro de abril. Ah, não acredito. Ah, primeiro de abril de novo. Não acredito! Ai. Tá bem, então nossa última história. Pô, Bruno, você é um bosta, não tem nenhuma história mesmo? Ah, minha vida foi. É pacata. Paris é um lugar que é pacata. Ah, Paris é pacata? Aham. Uhum. Você nenhuma vez pulou de paraquedas da Torre Eiffel? Foi? Você acha que ia precisar de um paraquedas? Saudade de paraquedas agora é radical. É. Eu uma vez então, galera, eu estava. Pô, vamos lá, vamos explicar quem era o Denada quando eu era pequeno. Eu como quero... é até hoje, mas hoje eu tô um pouquinho mais forte do que eu era. O problema, né? É, então, eu sempre fui uma pessoa muito cabeçuda mesmo. E sabe aquele tipo de criança que sempre a família sempre fala, nossa, ele vai crescer, vai virar um homem gigante. Olha o tamanho do pé desse menino, não para de crescer. Então, meu pé chegou a 43 e eu não passei de 1,75m, tá ligado? Aí eu sou meio que a concepção de um cotonete. Hoje em dia não, porque agora eu tô mais encorpado. Mas antes era um concepção vinho. De um cotonete. É. Vinho por que vinho? Mais encorpado. Ah, é. bosta. Então, e eu era aquele famoso nerd idiota que ninguém gostava da escola. Não, agora eu sou um nerd escolar, tenho namoradinha, essas coisas. E bebo drogas. Brincadeira. Eu não bebo não, brincadeira. Então, e eu fui chamado pra... Pra o quê? Ah, não, aí eu sempre tive várias manias, assim, tipo, fui tentando entrar em vários grupos dentro da escola, tá ligado? Os únicos grupos que você tinha entrado era de controle de raiva e o Alcoólicos Anônimos, cara. Eu tive várias manias, então uma época eu tentava jogar vôlei pra fazer amigos, não rolou. Outra época eu tentava jogar três cordas. Como é que chama três cordas aqui no Rio? Três cordas. Não sei, agora você. Eu não morava no Rio nessa época. Não? Não, então não criança, sei. Não? Não, meu final de colégio não foi no Rio, então não sei. Foi onde? Paris. Ah, sim, claro. Como é que é? Tricorté? Troacorté? Troacorté. Troacorté. Aí eu tava. jogando Troacorté uma época. Aí depois eu tinha aquelas quadrinhas underground de basquete na escola, tá ligado? Tem a quadra que é o ginásio, que é sempre pra futebol. Ah, nunca e tem aquela parte atrás, que era de concreto, ele diz que é uma quadra. Isso. Aí é quadra. Aí eu fiquei jogando muito tempo basquete, que é uma coisa que eu sempre gostei de jogar e tal. Mas, cara, então, um dia tinha um moleque, que até virou, tipo, amigo meu por um tempo, assim, nunca foi inimigo não, que, cara, era aquele tipo de garoto que já tinha 2 metros quando eu tinha... 12 anos já tá, tá ligado? Cara, isso é muito idiota, tá ligado? O maluco já tinha 2 metros, já conseguia me matar com uma porrada só. Ah, 2 metros? De altura, né? Eu tive 2 metros. Não, né? Como é que o garoto com 15 anos de idade tem 2 metros, filho da puta? Pois é, eu tava perplexo. Não, então, aí... fui jogar basquete e era no time contra ele. Aquele negócio do Pinho do Plim. Uhum. Aí sabe no basquete quando tem aquela famosa bola presa, tá ligado? Um fica segurando o outro também, aí quem tirar sai. Quando é basquete underground, não existe essa porra de parar aí pro meio. Na verdade, você tem que ir com uma porrada, tá ligado? Quem tirar, saiu, continua o jogo, tá ligado? Uhum. Aí, pô, foi nisso, aí foi bola presa eu e ele. Claro, ele sendo 3 vezes mais forte que eu, ele pegou, me rodou e me jogou pra longe. Cara, o pior é que nesse meio tempo que ele pegou, me rodou e jogou pra ele pegou e te rodou, é filme isso, cara. Não há, cara, eu tô falando sério, eu juro. Não menti nenhuma vez nesse podcast todo. Eu só falo coisas verdadeiras. infelizmente mesmo, meio triste. Tipo cirandinha, tá ligado? Tipo, tá ligado? Filme quando um segura o outro, tem um sempre um voando, tipo Ted e o cara que parece o Matt Damon, mas não é o Matt Damon, esqueci o nome dele. Mark Wahlberg. Meu irmão me ajudou aqui. São assessores. Quando eles são crianças, aí estão rodando um pro outro assim, tá ligado? E o Ted não toca no chão. Uhum. Tipo isso. Aí, cara, eu fui isolado pra longe, caí no chão, mas como sempre me machucava, levantei de boa. Aí nesse tempo, eu não reparei isso, porque eu juro, não senti as nossas cabeças entrarem em choque, tá ligado? Tipo, eu bati na testa dele e ele bateu. Eu não sei, cara, tipo... Eu tô com muita dificuldade de imaginar essa cena. Cara, imagina duas pessoas dividindo bola e no meio daquilo ele me jogando longe e quando... Enquanto ele tava te jogando longe, ele acabou se acertando com sua cabeça. Porque tava próximo, moleque. Aí, porra, uhum. Imagina uma cabeça e a outra girando, assim, batendo, entendeu? Uhum. Só que eu não senti, cara, eu não senti mesmo. Tá tão difícil entender mesmo, porque eu tô tentando explicar bem, na moral. Eu não tô conseguindo visualizar como é que você foi arremessado e ao mesmo tempo bateu a cabeça do cara, entendeu? Ok. Mas o que aconteceu? O fato é que aconteceu, né? A minha cabeça bateu na cabeça dele. Cara, ele desmaiou, ele apagou, assim, na moral. Mortão assim? Bum. Caiu no chão, desmaiou. Já era. Tipo, eu derrubei um cara... Eu tinha o quê? Nessa época eu deveria ter 1,50. Eu derrubei um cara que era quase o dobro do meu tamanho, assim. É, bela matemática. Nos fundamentos da criança era quase o dobro do tamanho, tá ligado? E aí você virou um herói ou jurado de morte? Ou os dois? Cara, aí que tá. Ele levou na boa, tá ligado? Isso é parte do jogo, né? Ele era o cara passa, mas... Nunca fui muito... Nunca fui considerado um grande amigo da galera, não. Porque antes disso eu já tinha tirado sangue da cabeça do nariz de um garoto. Você realmente era um cara meio violento, né? Não, mas não era violência, cara. Eu não era violência, era sangue. Como aí, que era violência? Cara, uma vez me empurraram, eu sei que ele deu uma cabeçada no menino. De novo, sem querer. Jorrou sangue do nariz cara, dele. Cara, eu vou te levar você pro tribunal, porque tá foda isso. Você de novo, sem querer, deu uma cabeçada no cara. Você matou um. Não matou não, né? Fez um de uma reais. Cara, às vezes eu jogo umas coisas em volta da minha cabeça, elas entram em órbita, assim, tá ligado? Então, é isso aí, galera. Essas foram as histórias e vamos apenas, lá. Apenas uma delas não é verdade. É, isso foi decidido no meio do podcast. Então... Quando a gente viu que a gente tinha mais história real do que falsa. É, então, que é incrível, né? pra tu ver, né? É. Então, eu vou deixar um resuminho de cada história, como se fosse uma manchete de cada história. Aí no post, pra ficar mais fácil, eu vou numerar. Vocês vão falar quais são verdadeiros e quais são falsos. Quem acertar o primeiro vai ganhar o brinde. Como é que a gente fala? Uma promoção dá o quê? Um brinde? Eu não entendi. Mas a gente pode dizer que hoje em dia é promoção, né? Não, é sorteio. Não, não é sorteio, é promoção. Promoção? É promoção. Depois a gente confere isso com o setor legal. E nossos advogados entraram em contato. Não, mas sério, vocês comentem aí. Cezinha não, senador. Desculpa, João Guilherme. Nós meio que o João Guilherme vai falar que é um absurdo a gente dar um brinde. O cara tinha. Entendi. Achar que é um absurdo. A gente dar um brinde. O cara teria que ter trabalhado o suficiente pra conseguir o brinde. Não, ele não ia achar um absurdo que a iniciativa é privada. Se fosse já que como o site é nosso, a gente pode fazer o que quiser com ele, inclusive assistencialismo. Caramba, complexo, né? Difícil entender o que ele pensa. É difícil. Isso vai fazer mais sentido se a gente já tiver escutado o outro episódio. É, pois é. Ele vai ficar puto quando eu vi isso. Ele já tá puto. Mas vamos lá. Mas a gente não contou nada que ele falou, pelo menos. Uhum. Menos aquela parte que não tinha como ficar. É, menos aquela parte que ele falava que era a favor do nazismo, né? É, e sexo com bodes, mas isso a gente não conhece. Pois é. Não, cara, não vou falar isso não, cara. Já, o seu irmão já tá puto comigo, só falta o João Guilherme ficar puto também. Cara, o RPG não gosta muito de você, não. Ah, nunca gostou. É. Às vezes eles dão uma melhorada, mas... Isso é desnecessário. Cara, eu falei a idade. Daqui a pouco arroz e namoradinhas vão melhorando. Tem outro lugar pra gastar energia, né? Eles têm ódio de muitas coisas, você reparou. Né? Sem motivo. Quase qualquer coisa, na verdade, né? É, não. Pois é. Então é isso aí. O primeiro a comentar, por favor, vamos explicar uma coisa. Cadastre seu e-mail direito no comentário. Olha só, o nosso sistema de comentários é o Disco. Dá pra entrar pro Twitter, Facebook, o próprio Disco e acho que pro Gmail, não tenho certeza. Não dá trabalho nenhum. Todo mundo já tá com o Gmail aberto, né? Se você entrar pelo Twitter, vai estar cadastrado o e-mail que você usa naquela conta, então vai ser. Eu vou mandar uma mensagem pra você direto de lá, entendeu? Mas como ninguém usa Twitter? Se você entrar pelo cadastrar com o Gmail. Se você entrar pelo Disco, meu filho, cadastra o e-mail real seu, que aí fica mais fácil. É só logar pelo Gmail. Cara, todo mundo loga pelo Disco. Que dá pra fazer piadinha, tá ligado? Se não der... Entendeu? Entendeu por quê? Não entendi. Cara, o Disco dá pra você escrever o que você quiser. É por isso. Tá ligado? Facebook, você vai ter o seu Facebook pessoal. No Disco dá pra você entrar por um fake, pô. Você tá dizendo que a maioria das pessoas é fake. Não, mas nas contas reais as pessoas... Não, fake não, mas pô, eles podem entrar com o nome, sei lá... O famoso Clitorão, esse nome ridículo. Quem faria isso? Sei lá... Vru, tá ligado? Pode entrar com o nome chamado Vru, nome idiota pra caralho. Mas eu cadastrei com Gmail, só pra constar. Então tá. Agora encerrando esse podcast. Ei, outro falar, esse podcast é especial. Aqui tá dando uma hora de gravação, mas deve ser cortado pra caralho, então você vai ver que é menor. Não terá leitura. Não terá leitura dos comentários, não terá musiquinha final nem nada. Como não? Você quer musiquinha final? Não sei, agora fiquei. Então, como é que vai ser sua musiquinha final 1º de abril, hein? Sendo que eu vou editar, hein? E só avisar que não estará dentro da cronologia, então imagino que sairá aí muito próximo, antes ou depois desse, o 34, que alguém, a gente citou aqui. E ouçam, cara, porque vale a pena ver o Mr. Jim muito estressado com a gente. Isso é parecido com aquele da Pepeca Satânica, que a gente às vezes nem acredita na parada, mas a gente fala só pra cutucar o... Não, mas pior que tudo que eu falei dessa vez foi a primeira vez que eu quis entrar na discussão mesmo, porque eu sou um cara que não gosta de entrar em discussão, né? Dessa vez eu entrei. Inclusive, já deixo avisado aqui, temas foram censurados pelo host opressor. É, pois é, sim. Nossa. Quem aceita caça pra mim não é gente. Foi mal, Você tinha que ter discutido isso com ele, cara. Não, cara, é porque ele não aceita. Ele acha que as pessoas podem ter o direito de fazer isso. Eu tenho uma dúvida. Se eu pegar um rifle do meu prédio, eu posso matar alguém do outro prédio? Tipo, tá certo? Porque eu tenho... Pô, eu não sei, você tá dentro do seu prédio? Eu tô dentro do meu prédio. Mas eu invadi com a minha bala o prédio do outro, mas eu disparei do meu prédio, né? Não, mas você invadiu com a bala o prédio do outro. Você já passou a liberdade, velho. Passou. Não, foi a bala. Eu não tenho nada a ver com a bala. Pô, se você matar com um bumerangue, talvez dê certo, que ele volta, tá ligado? Não faz sentido. O problema é minha bala. O problema não é a bala entrar no prédio, ela ficar. É isso? Então vamos encerrar essa bodega aqui. Cada um vai falar uma rede social nossa ou... Nick que a gente tem que mandar. Eu já expliquei primeiro... isso, cara. Se o cara escuta só pelo feed. Ele tem que se fuder? Não, ele já sabe o feed. Ah, não, isso só vai pro feed. Né? É, tá, vai lá, tenta fazer. Porque quando a gente tenta falar nosso feed, eu me lembro que se o cara já escuta pelo feed, não precisa dizer pra ele, correto? Acompanha o raciocínio até aqui? Vamos lá. Então, o cara que já acompanha pelo feed não precisa saber o feed. O cara que não acompanha pelo feed, eu estou assumindo que acompanha pelo site. Apesar de ter o U-Turner agora que complica um pouco as coisas. Enfim, o cara ouve pelo site. E no site tem um botão feed, ali à direita, né? Talvez no futuro não seja mais à direita, mas agora é. Então não precisa de seu feed. O cara ou tá vendo ali e pode clicar, ou então ele já tá no feed. A não ser... Mas os outros podcasts fazem isso, eu quero fazer também, cara, porra! Você quer ter o prazer de falar isso, né? Isso, pois é. Vai. Roberto, nosso Facebook. facebook.com/ Denada, nosso... Calma aí, não sei se é o Denada ou o Vru. Vru, nosso Twitter. É, le_RPG. Vru, já que você falou porra nenhuma, nosso filho. Tô carregando aqui porque é difícil de lembrar. Eu quero sempre falar nosso filho desse jeito. Foda-se, não faz sentido nenhum, mas eu acho legal pra caralho. Galera... Nosso feed, apesar do domínio já existir, ele é 104.131.224/feed.xml. E, Bruno, só pra lembrar os nossos queridos ouvintes que agora a gente tem o domínio de... www.lrpg.com.br. Gente grande, cara, eu não tenho aquela porra de blogspot, não tem, puta que pariu, que felicidade. Mas bota o www por algum motivo. É, mas só funciona com o www. E pro qual música final vai estar subindo agora, vai falar. Não vai ter música. Ai, só por isso vai ter, porque é primeiro. Você caiu uma. Você caiu uma explosão de cabeça. Valeu, galera. Boa noite, por aí. Was trying subconsciously, I knew it was a lie. And when I woke, I knew that it was time to pray, to make amends before the end, before my judgment day. I looked around, I stood alone, I knew what I had to say. I said